Olá. As pessoas buscam encorajamento em muitas coisas, em muitas fontes de encorajamento, através de livros de autoajuda, através de frases, que são distribuídas aí pelos aplicativos de mensagem. As pessoas conversam e se animam, muitas vezes mutuamente, mas esses encorajamentos, eles têm uma validade curta. Eles não lidam diretamente com as questões mais profundas. Somente Deus pode encorajar de verdade. Somente o encorajamento que procede de Deus é proveitoso. Deus encoraja de uma forma soberana, é através da soberania de Deus, ou seja, do controle de Deus sobre todas as coisas, que Ele nos encoraja. Porque nós, olhando para Ele, olhando para o poder dele, olhando para aquilo que Ele realiza, pode realizar, aquilo que Ele prometeu. Essas coisas que ele tem sob o seu total controle, quando nós olhamos para isso, olhamos para ele, podemos sim ser verdadeiramente encorajados. Nós chegamos no capítulo 40 de Isaías, o que é considerado como uma grande divisão do livro. Uma nova seção começa aqui. Uma seção que aponta aqui para o retorno do cativeiro babilônico, o cativeiro de Judá na Babilônia. Portanto, a partir daqui, Isaías ele está, claro, pressupondo que esse cativeiro vai acontecer, e já dando ali as profecias a respeito de como ele acaba, como se dá esse retorno. E ele vai ligando já os pontos com o Messias. O Messias vai aparecendo no meio desses textos como cumprimento final das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas convergem para Jesus Cristo. Elas não se concluem naquele período histórico relacionado a Judá e tudo mais. E aí, claro, tudo que está relacionado a Jesus está relacionado também às bênçãos do seu reino. E isso vai sendo entrelaçado na profecia de Isaías. Portanto, vamos ver como o texto de hoje, particularmente, ele mostra esse controle de Deus que traz verdadeiro encorajamento para aqueles que creem, evidentemente, que Deus tem esse controle e que se beneficiam dele. Então, Isaías 40, nós vamos ler hoje dos versículos 1 a 11. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nós vemos esse controle de Deus em alguns níveis aqui, ou podemos dizer, sob alguns ângulos, algumas faces desse controle de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o controle de Deus sobre as circunstâncias. Isaías recebeu aqui a incumbência de consolar e de repassar essa mensagem, e essa mensagem chega lá no futuro, quando as pessoas estariam lendo essa profecia e consolarem uns aos outros com o que está escrito. E como começa esse consolo, esse conforto? Justamente através, mostrando, né, o controle de Deus sobre as circunstâncias. O controle da punição aparece aqui. Vejam, temos que lembrar que o cativeiro na Babilônia é uma punição de Deus. Foi Deus quem ordenou, foi Deus quem enviou os babilônios. Tudo isso nós já vimos, tudo isso já foi exaustivamente analisado, abordado, trazido na exposição de Isaías. Mas o texto agora mostra que Judá ficaria no cativeiro até que a medida estabelecida por Deus fosse se completasse. Essa é isso que o texto nos mostra. Ele diz que Judá pagou em dobro. Aqui não é que eles estavam sendo punidos mais do que deveriam. A ideia aqui é justamente que há uma equivalência. O texto tem essa ideia. O texto, no seu original, ele tem essa força. É um pouco difícil trazer literalmente, mas a ideia aqui é que chegou à medida. Nós sabemos que se trata aqui de 70 anos, outras profecias tratam disso, estabelecem o tempo, estabelecem até mesmo como governantes de outros povos seriam instrumentos de Deus para libertar o povo de Israel ali e promover o seu retorno para a sua terra. Portanto, a punição, ela tinha medida certa, ela estava sob controle. Eles não precisavam ficar pensando que a punição de Deus era interminável, que a sua disciplina era infinita, que Deus só iria castigá-los permanentemente. Não, Deus estabeleceu um tempo, estabeleceu uma medida para isso. E tinha também o controle do retorno deles. E aqui tem um texto muito bonito que traz um pouquinho a ideia daqueles arautos que existiam nos tempos antigos e que iam preparando o caminho para que os reis, muitas vezes até acompanhados ali de seus exércitos, pudessem andar por certos trajetos, muitas vezes não pavimentados, não preparados adequadamente. Esses arautos iam na frente e iam procurando deixar o caminho pronto de tal maneira que essas autoridades, esses generais, reis e tudo mais, e seus exércitos, eventualmente, pudessem passar por ali com mais tranquilidade, com mais segurança, Então é um preparo. Aqui fala justamente disso. Preparem o caminho, preparem, tragam, aplanem, façam do deserto um caminho reto. Os vales serão levantados, os montes serão aplanados, os terrenos tornarão planos, as escarpas serão niveladas. O que Deus está dizendo aqui é que o caminho de retorno, o caminho de volta para a sua terra, o caminho de volta de Judá para a sua terra, seria aplanado, seria preparado, seria facilitado. E sabemos que há percursos ali que seriam por terras difíceis de transitar, terras desérticas, terras perigosas, mas também sabemos, porque a história, os outros textos bíblicos nos mostram que tudo isso foi providenciado, inclusive com meios de subsistência para que eles pudessem chegar com guarnições, uma espécie de escolta que ajudou o povo a chegar em segurança. Deus promoveu tudo isso. Estamos falando de Ciro aqui, sabemos que o cativeiro durou 70 anos e que quando o persa, né, esse império subjugou ali a Babilônia, houve uma inversão ali nos poderes. Então os israelitas, falando mais especificamente aqui, o povo de Judá pôde retornar. Portanto, o caminho seria preparado para que a nação fosse restaurada. Deus tem o controle sobre as circunstâncias. Ele tem a medida certa. A punição é sempre na medida certa, no tempo certo. Tudo vai durar, tudo vai acontecer dentro do que ele estabeleceu. E a forma como o povo deveria retornar, e assim como todas as outras circunstâncias, Deus tem tudo isso muitíssimo bem planejado, organizado, decretado, e nada vai escapar ao seu controle. O consolo, evidentemente, do povo estava em confiar nisso. E certamente aqueles que não confiavam, aqueles que não descansaram no controle de Deus sobre as circunstâncias, viveram atormentados, como muita, muita, muita gente hoje, até mesmo que conhece, que tem algum contato com a palavra de Deus, que vive nas igrejas, não, muitas vezes não tem um relacionamento com Deus no nível de confiar e descansar no controle de Deus sobre as circunstâncias. O interessante é quando nós olhamos, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 3, nós temos o seguinte. Olha só o que Mateus diz. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Que interessante isso. Então, o que o texto está nos dizendo é que no futuro que viria, essa profecia teria um desdobramento, como costuma acontecer principalmente em Isaías. Ela teria um cumprimento mais completo, podemos dizer, na pessoa de Jesus. Ou seja, quando João Batista faz esse preparo do caminho para que o Messias viesse, para que Jesus iniciasse o seu ministério. O papel de João Batista foi preparar a nação, pregar o arrependimento. Eles precisavam se arrepender, reconhecer que eles precisavam do Messias. Claro que sabemos como tudo isso terminou, mas Deus cumpriu plenamente a sua parte, porque Deus tem o controle sobre a história, sobre as circunstâncias, e que maravilha quando nós vemos que a história ela se cumpre naquele tempo, naquele contexto de cativeiro de Judá na Babilônia, e ela tem um outro cumprimento que o Novo Testamento reconhece. Não é nenhuma especulação, não é nenhum escritor que inventou isso por aí. Esse pessoal que escreve livros ou que prega por aí, é a própria Bíblia que está dizendo que isso se cumpriu em João Batista. No futuro, também haverá, quando Jesus voltar para reinar, esse pleno cumprimento dessa glória que será manifesta. João disse, no seu evangelho que vimos a sua glória, vimos a glória de Jesus. É claro, ele está se referindo principalmente ali quando Jesus ele faz aquela transfiguração que ele presenciou. Ali foi um vislumbre muito sutil da glória de Jesus, de toda a glória de Jesus. Mas ele disse: olha, eu tive esse privilégio de ver. No futuro, a glória de Jesus será manifesta quando ele retornar, porque Deus tem esse controle, isso vai acontecer com toda certeza. Além disso, nós vemos que o texto ele mostra aqui o controle de Deus sobre a criação. O texto diz que deveria ser também proclamado que o homem é como a erva, o homem é como o capim, como a grama, como as flores que estão aí no campo. Ele tem uma vida, pode ser muito gloriosa essa vida, uma vida de coisas exuberantes. Ele mesmo pode ser uma pessoa muito exuberante, cheia de atributos que as pessoas reconhecem, pode ter muito poder e tudo mais, mas o texto adverte que tudo isso é transitório, é uma beleza, é uma glória ligada a este mundo. E Deus tem o controle sobre isso. O texto diz que Deus sopra o seu vento sobre as flores. Aqui no, lá em, no, em Israel, o pessoal está acostumado com esse vento oriental, que é um vento quente, que por onde ele passa, ele vai realmente secando as plantas. É um vento que desidrata, um vento que promove essa morte. Então, o texto diz que aquela planta, aquela florzinha que estava bem bonita, colorida, cheirosa, vistosa, ela recebe essa baforada de vento, ela murcha, seca e cai. E o texto diz que a mesma coisa acontece com os homens. Eles estão aí bem saltitantes e bem ativos e recebendo elogios para lá e para cá, com a vida valorizada, entre aspas, né, e dando valor a tanta coisa que eles consideram assim, e de repente tudo isso se vai num instante. E o texto é colocado assim para mostrar que, ao contrário dessas coisas que são transitórias e que os homens tanto apreciam e tanto confiam, Deus não controla apenas a vida, mas Deus controla a verdade. Porque a verdade está nas suas mãos e a verdade está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, o texto coloca aqui em contraste com essa vida transitória, essa vida neste mundo, a beleza deste mundo, as glórias deste mundo. A palavra de Deus não é transitória, ela é eterna, ela dura para sempre. O seu cumprimento é infalível. E o pessoal lá de Judá precisava olhar para isso, eles precisavam ter os seus olhos fixos nessa verdade, que Deus tem o controle sobre a criação, ele controla a vida. e ele controla também a verdade. Ele é fiel, ele vai cumprir tudo aquilo que ele revelou. A firmeza depende disso. A firmeza em Deus, o andar, o caminhar nos caminhos de Deus, ele é prejudicado quando a confiança é apoiada na glória pessoal, beleza, poder, essas coisas. E quando a palavra de Deus, por outro lado, é desprezada, é distorcida, é negligenciada, é colocada em segundo lugar, em terceiro, quarto, quinto, ou sequer considerada. E aí está o mundo, né? E aí estão as pessoas que não querem saber em nada da palavra de Deus, e tem aquelas que tratam a palavra de Deus de maneira errada, até mesmo envergonhando aquilo que Deus deixou para nós de forma tão perfeita. Pedro, na sua primeira carta, ele se refere ao Evangelho e ele cita esse texto de Isaías, de que o homem como a erva e tal, e ele diz que o Evangelho é essa mensagem. O Evangelho, ele é escritura, ele é tão verdadeiro quanto qualquer outra passagem das escrituras. E Pedro diz que essa mensagem, ela é durável, ela é fiel, e aquele que crê realmente é salvo pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, porque Deus tem esse pleno controle. Finalmente, além do controle sobre as circunstâncias, sobre a criação, vemos o controle de Deus sobre o seu povo. Primeiramente, o controle da sua presença. Veja que na última parte aqui, dos versículos 9 a 11, nós vemos que deveria ser anunciado, tudo aqui é anúncio, anuncie, proclame, né? E claro, Isaías deveria registrar e deveria deixar isso para que, quando chegasse o tempo, as pessoas soubessem que Deus foi fiel. E enquanto não chegasse o tempo, as pessoas olhassem para isso e esperassem, elas realmente se apegassem a essas verdades. O controle da presença de Deus é porque Deus realmente o povo se sentiu desamparado, porque o templo foi destruído, tudo que havia ali foi aniquilado, o que estava ali dentro foi levado. Os cultos foram absolutamente interrompidos. Judá e a sua capital, Jerusalém, tudo ficou uma terra arrasada. E os poucos habitantes que ficaram ali ficaram bastante desesperançados. Mas o texto diz que Deus restabeleceria o culto, Deus restabeleceria a vida nacional. O versículo 9 começa dizendo: suba no alto monte, erga sua voz, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Deus é como se Deus estivesse voltando. Aqui é uma ideia simbólica de Deus agora plenamente manifesto, com o retorno dos cativos, com a restauração de Jerusalém, o fim do cativeiro. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, seu galardão o acompanha. Aqui a ideia de um general, como antigamente, que tinha lá o seu espólio e distribuía entre os soldados e muitas vezes entre a população como uma recompensa, principalmente aqueles que lutaram bravamente. Essa recompensa em parte era um pagamento e em parte era um incentivo para que eles continuassem lutando. Então Deus é mostrado aqui como esse vencedor, aquele que venceu, aquele que trouxe o povo e que vai agora distribuir suas bênçãos como recompensa. Uma vida sendo reconstruída na terra que ele deu para eles, uma vez que o tempo da punição havia terminado, Deus agora estava agindo de tal maneira para que a nação fosse restaurada, o culto fosse restaurado, a presença dele pudesse ser plenamente desfrutada, e de fato o templo foi mais tarde, né, reconstruído, e a vida foi a vida normal, a vida de culto, a vida de um povo voltado para o seu Deus, com Deus no centro, foi sendo restabelecido. Interessante que aqui fala de um controle que vem por meio do cuidado de Deus, porque a figura agora muda para um pastor. Diz no versículo 11: como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ou seja, você tem cordeirinhos frágeis, você tem ovelhas com as suas crias, elas estão também fragilizadas, todos precisam ser carregados, todos precisam ser alimentados, todos precisam ser protegidos, e é assim que Deus quer se relacionar com o seu povo, como um pastor atento às necessidades do seu rebanho e que vai fazer o que é necessário, vai fazer aquilo que é preciso para atender a eles. Aqui vemos que se trata de um relacionamento tão importante em que a ovelha, na sua fragilidade, o povo aqui são as ovelhas, o povo na sua fragilidade, o povo nas suas necessidades, o povo na sua insuficiência, olhando para esse Deus que quer sim cuidar deles como um pastor, mas essa intimidade, ser acolhido, estar ali no colo do seu pastor, tudo isso é prejudicado quando a presença de Deus é desconsiderada, quando adoração, quando o atender à voz de Deus são desconsiderados, quando o cuidado de Deus é desconsiderado. Quanto Judá ainda precisava aprender, e como Deus agora está estendendo a sua mão, dizendo: eu quero cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou reconduzir o povo para a terra, na sua misericórdia, na sua graça. Ele cumpriu tudo isso, e se olhamos para frente, nós vemos, enxergamos o cumprimento, vemos as levas que foram chegando novamente ali em Jerusalém, em Judá, passaram por muitas dificuldades, mas Deus os ajudou. Jesus é apresentado para nós como o bom pastor. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, diz ele, dá a vida pelas suas ovelhas. E ninguém pode arrancá-las de sua mão. O cuidado dele é um cuidado inabalável, inquebrantável, é um vínculo que jamais se rompe. E ele um dia dará a recompensa àqueles que o seguem. Apocalipse diz exatamente isso, que ele traz consigo as suas recompensas. Novo Testamento fala de coroas, fala de galardões, fala de todas essas coisas que estão reservadas para aqueles que seguem Jesus, porque ele cuida do seu povo. Diante desse texto, eu creio que nós Temos aqui algumas questões para pensarmos e praticarmos. Creio que devemos descansar no controle de Deus sobre as circunstâncias. Muitas vezes nós falamos isso, mas fazer isso é um exercício constante. Nossa tendência natural não é descansar no controle de Deus sobre as circunstâncias, mas Deus tem o controle delas, Deus tem um futuro preparado e garantido, e nós devemos descansar nisso para poder desfrutar de um relacionamento verdadeiramente correto com Ele. Não devemos nos apoiar, não podemos nos apoiar naquilo que é transitório, por mais que pareça sólido, aquilo que faz parte desse mundo pode ser deslumbrante aos olhos humanos, pode ser muito vistoso, pode dar a impressão de que é uma boa base, mas não é. O que nós precisamos é fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé por meio da palavra de Deus. Ela é eterna. Ela não vai acabar. Ela não vai se desfazer. Ela não vai mudar. Ela não vai deixar de ser cumprida. E descansar nisso, e se apoiar nisso, se apoiar nessa verdade, certamente vai nos dar a firmeza que nós precisamos. Sem isso, não seremos firmes na vida com Deus, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. E devemos desfrutar do privilégio de sermos ovelhas de Jesus. Se você é uma ovelha de Jesus, ou seja, se você crê nele, você deve se abrigar nos braços de Jesus, correr para sua proteção, para o seu cuidado, para o seu conforto, correr para o seu amor. Mas também é necessário atender à voz de Jesus. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Quando ele diz para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, é bom atender a essa voz. E ainda que fosse por motivos egoístas, porque seria para o nosso próprio bem, não deveria ser essa a nossa maior motivação. A motivação deve ser no sentido de que Jesus sabe o que é melhor, ele tem o que é melhor e é bom atender a sua voz. Para isso é preciso ter uma vida de intimidade com ele, uma vida de busca constante da sua presença na nossa vida. Isso não é apenas religiosidade, isso é vida de fato. Com Jesus Cristo. Aquele que está nesse texto, ali nas entrelinhas, e que o Novo Testamento nos ajuda a saber como e aonde ele se manifesta, como Deus cumpriu em Jesus Cristo, coisas que estão nesse texto, e como ele ainda cumprirá em Jesus Cristo, verdades que estão aqui também. Então que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana e Deus te abençoe.